de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM. O meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. A voz incessante que faz uma faxina interna nas suas vísceras inconformadas. Ai, ai, ai. Então, a gente ouviu no bloco passado Divine Comedy com Radioactivity, um cover do Kraftwerk. E no começo do programa a gente ouviu Flaming Lips e Amanda Palmer, a música do clipe polêmico que a gente já falou no primeiro bloco. É, depois de ter ouvido, né? Então, esse programa é ao vivo. Tá bem quente hoje, né, aliás. Aí tá chovendo, né? Aí de repente... Então, ai, dá uma reviravolta no clima mundial, assim. Nossa. É que a gente toma um vinho, caso esteja quente, e... Mas se tiver calor, a gente não tomou nada, é calor mesmo. Tá. É, tipo, a pessoa térmica, né? Bom, então lembrando, a gente tá fazendo um programa especial. Como todo programa Lixeirinha agora tá sendo especial, temático, voltado a alguma coisa. O da semana passada foi voltado a Cassino Monterrey, minha nova banda. E agora a gente tá fazendo um programa especial dedicado aos covers. E nesse bloco, então, a gente selecionou mais duas músicas. A primeira não é cover, não. É porque a gente tava falando de Cat Power esses dias e... E Cat Power já é mais o seu departamento, acho que eu vou deixar pra você. É, que ela lançou aquele disco que a gente tanto falou aqui, né? É, o Sun. É, a Cat Power descobriu o eletrônico, assim, e ela meio que trouxe isso pra esse novo disco. Então, ele tá... Continua sendo Cat Power sempre, né? Difícil, triste, deprimida, etc, etc, mas com uma vibe mais positiva, assim, alegrinha. E essa música é uma música com o hip hop, que eu achei muito rica, assim, e eu acho que só eu achei, na verdade, porque só eu que acho as coisas legais. Mas tem, a música tem, eu achei Ousado, que é uma música grande, no final do disco. Achou o quê? Ousado? Ousado, é. Não é radiofônico isso, né? Assim, se fosse uma música de 10 minutos no final do disco. Uhum. E com a participação do Iggy Pop. Então, tipo, a música que ela tinha pra promover, ela não vai poder promover, né? Por causa do nome, assim, Iggy Pop. Porque é muito grande. Então, achei ousado, achei bacana. E a música é um musicão, assim. Então, um puta de um instrumental no final da música. Uns 2, 3 minutos, assim. Que legal, quero ouvir. E não sei, não vai ouvir, porque você vai falar mal da música que eu vou cantar. É, cara. Mas é isso, assim, é um musicão e não é um cover, mas a gente tava comentando sobre Cat Power, saiu o disco novo e tal, e enfim, é isso. É, e a gente pensou em colocar aqui no programa. Ok, e depois da Cat Power a gente ouve Residents. Residents, eu já falei várias vezes que é minha banda de rock and roll predileta, de longe, assim. Você e suas coisas estranhas. É, é uma banda bem estranha, bem excêntrica, bem especial. E eles são anônimos, né? Eles têm... O primeiro disco deles é de 72, eu acho. Já tem 70, 80, 90, 100, 100 40 anos de banda, entendeu? Sim. E tem uma discografia gigantesca, assim, surreal, de tão grande. E eu escolhi um cover. Eles já gravaram discos de covers, um monte de discos de covers do jeito deles, né? Eu acho isso muito válido. E eu escolhi a música We Are The World, aquela USA for Africa, né? Todo mundo conhece. We are the world, we are the student. Todo mundo participa dessa música, né? Steve Wonder, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Tina Turner, Bob Geldof, Bob Dylan, quem mais? Tá bom, né? Donna Summer, sei lá. Tá bom, então daqui a pouco a gente volta com mais Lixeira, não sai daí. See you keep on and on. Lixeirinha. I'll try to find forgiveness in me just for you.